portal do La Rocha. Repertório novo do Rei da Pegadeira. A fama de faz gostoso aumentou meu contatinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia na semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. De tudo que me supera. O problema é que as gata pira. Nesse meu jeito louco de amar. Só falo o que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas pensam no maisinho. Faz dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meu contatinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia na semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Minha fama de faz gostoso aumentou meu contatinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Cada dia na semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. O criador da brigadeira. É sucesso, é moral e o povo gosta. Repertório novo do boyzinho, o rei da brigadeira. No que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas. Elas pensam no maisinho. Mas é dias que não volto pra casa. Pega a receita, fio. Minha fama de faz gostoso aumentou meu contato.